alinhe e mantenha 1-0, Palmeiras Romeu November. Afirmativo, 4071 pronto para a cota. Autorizado Campinas, nível 360, Viaper Zulu 1-6, saída da Eulida Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5125, coteja. Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360, decola pista 1-0, com curva direita da Eulida Bridge. Recepta Up Zulu 1-0. Aciona 5125 no transponder e chama controle em 120, decimal 8, azul 4071. Após bridge, Up Zulu 1-6, chame para pushback funcionamento. Up Zulu 1-6, sete. Chama 6201 no pronto para cópia. 10, curta, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da Eulida Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5113, coteja. Está iniciando da 1-0, Romeu November. Base Anocente, baixar travado, Mike Bravianchi. Copiado, Mike Bravianchi, autorizado tocar e arremeter, pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Após a decolagem, está previsto, esperem Itapuã novamente. Temos duas aproximações na final da 1-0. Está ciente, Papatango, Mike Bravianchi. Para o Taxi Lab 75827, 153 a bordo, 350, alternando com o fim. Colou aos 23, último controle, frequência 1208. 1208, boa noite, bom trabalho. 75827, boa noite. 216. Salvador. Prossiga, 35216. Solicito com gentileza a modificação para nível 150. Autorizado, nível 150, 3526. 5216, 7 graus. Controle de Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu Romeu November, transfere da Eulida Bridge. Papa Romeu, Romeu Romeu November, contato radar na decolagem, sul para nível 400 na saída da El, após Leda direto Bridge. Sobe para o 400, saída da Dael, após Leda, vai voar direto Bridge, Romeu Romeu November. Precisaria Dael do presente para o Romeu Romeu November? Autorizado direto Leda. Direto Leda, November, grato. 5, conforme segue com esfera visual sobre Itapuã, não interferindo na final da 1-0, aguardando para mais um novo circuito. Está ciente, o Papatango Mike Bravo Yankee. Quanto a gente espera da 1-0 pronto? 5827, sem condições de alinhar e decolar de imediato? Ah, negativo. Ok, então mantenha um ponto de espera, aguardando. Tá mantendo. 115, coteja. Do nosso destino Recife 350 pela Whisky 58, vai ser Pucaru, decolando da 10 a primeira esquerda, sobe na chute contra o Salvador 2815 no transporte. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. É, obrigado. Externo bastante travado, voo 398. Foram 398 avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus 9 nós. Para informação, tráfego à direita, 1.000 pés, em esfera visual, não interferirá na aproximação. Segue o trem. Marcha travado, 398. Estabilizou ele, é segundo, 604. Torre, 118, décima meia dúzia. 18,6, até daqui a pouquinho. Trepe 5216, esquerda Aracaju. 5216, esquerda Aracaju, ciente, graças. Salvador, eu tô 3662, quando possível, Natal 370. Ciente, saída prevista, pouca transição de Paraguai de cópia. Poucas de Paraguai, dando, o 3662. 604, boa noite, continue a aproximação, informação de tráfego à direita, aeronave 1.000 pés em espera visual no litoral, não interferirá na sua aproximação. Aguardando apenas a pista livre, 1.604. Matheus, tem tráfego no visual, aguardando a autorização de pouso, 604. Chame Recife, 1251. 1251. Boa. Boa. Salvador. Boa noite, 7-7-7-4-8. Web 748, procedente de Guarulhos e passando nível 2-1-0. Vamos ajustar agora. 1-0-2-0, descer para 2000. Direto Duna para o ILS, câmbio. Diretaço Duna ILS 6748 com 1020, ajustando agora. Baixou e checou, livre pouso, pisa 9-0, voa 9-6-0-4. Webjet 5827, após pouso e passagem do Boeing da Gol, alinha e mantém pista 1-0. Após o Gol, alinha e mantém 1-0, 5827. Natal 370, decola do 1-0, curva esquerda, Pucas e Parra, via Upslu 1-0. Controle 1208, transponder 5121, para o TAM 3662. Planejamento correto, chama para pushback suplemento. Resta com zero. Na curtíssima final do 1-0? 0. Teria possibilidade já de ingressar na base pela direita, ou correção, na perna do vento pela direita da 1-7? Estava falando justamente isso, comandante. No visual com o mesmo está autorizado, se eu prosseguir perna do vento pelo circuito de tráfego à direita da 1-7 e aguarde para girar a base para a final. Está gente aguardando para girar base para a final. Papa Tango Mike, Bravo Ian. para girar a base, Papatango Mike, Bravo Yankee. Copiado, Mike Bravo Yankee, autorizado girar a base para a final da 1-7. Missão estabilizada na final para mais um toque arremetida. Mike Bravo Yankee. No 604, solos 3-2, livre à direita, livre a 1-2-1-9. Livre a 1-2-1-9, 604-0. 75827, vento 150 graus, 1-1-2, livre decolagem 1-0. Decolagem 1-0, 757. Taxi da Juliette, 1-604. Contém embaixado, trabalho. Mike Bravo Yankee, autorizado a tocar e arremeter pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-1-2, após a arremetida, o senhor está autorizado a curvar à esquerda para reinterceptar a perna do vento com o circuito à direita. Está ciente, e para informação, seria o último pouso agora, após esse. Afirmativo, e apenas uma correção dessa torre, a curva é à direita, ok? Negativo, curva à esquerda, curva à direita. Está ciente, curva pela direita. Afirmo, temos um Boeing da WebJet iniciando a rolagem agora para a decolada 1-0. Está ciente. Jet 5827, decolou aos 34, chamou controle, frequência no 208. 08, boa noite. Jet 5827. Web 5827, controle, meu cordial. Contato radar 2000, gira direita, lenda bridge, autorizado. Câmbio. Boa, lenda pós-bridge, 5827, obrigado. 04, táxi via Juliette, portal número 2. Bateu, Juliette 02604. E 5216, chame Recife, 12545. Mike Bravo Yankee, tocou e arremeteu aos 35, autorizado com vara à direita para prosseguir para o circuito, confirmando para o pouso final na 1-7. Afirmativo, Papatango Mike Bravo Yankee, iniciando a curva direita. Para girar a base, Mike Bravo Yankee. Autorizado, Mike Traviano, gira base para a final da 17, chame já estabilizado. Portará. Salvador Azul 4071 para pushback acionamento, está no box 01. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, chamará para o táxi Azul 4071. Web 748, está autorizado, aproximação e LF. Autorizado, 48, obrigado. Bravianque, base para final da 17, pela direita, contra a embaixada travada. Mike Bravianque, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 10 nós. Mike Bravo Yankee. Salvador, boa noite. TAM 3858, com informação Yankee para Fortaleza. Boa noite, TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Lulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5122, coteja. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote, via Upper Lulu 19, controle 120.8, transponda 5122, são 3858. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamará 3858. Solo, TAM 3662, na posição 08 para push e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Táxi, acusará, 3662. Backtrack autorizado, chame pista livre. Solo Salvador, Chanel 6201 para posicionamento na ponte 5. Autorizado 6201, chama para o táxi. Chamaria para o táxi. Uno 50, objeto 5827. Positivo, chame Recife, a frequência 1251, câmbio. 1251, boa noite. Boa. Solo Salvador Azul 4071, estacionado com 9,6 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto, está pronto para o táxi. A bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 decimal meia, bom voo. Ajustado 1020, autorizado táxi Índia e Alfa, no ponto de espera chama torre 1186, azul 4071. É do Mike Bravian, que tenha uma boa noite. Polo Salvador, boa noite, Chané 6310, portão 612, pushback acionamento. 6310, aguarde para o pushback. Aguardando. Sub 748 está a 2 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, web 48. 286, obrigado, até daqui a pouco. É. Boa noite, 6303, transferência, informação Yankee. Oceano 313, este é o controle Salvador, passou Cícero Dantas, direto para Bonfe, descendo para 8000, ajustado 1020 para chegada Bonfe, pista 10. 8000, ajustado 1020, Bonfe, pista 10, 6303, obrigado. Salvador, azul 4071.0 na 10, está pronto para decolar. Copiado, azul 4071, após o pouso e passagem do Boeing da Webjet, na final da 10, a linha e mantém na 10. Após o pouso do aeronave da Web, a linha e mantém na 10, azul 4071. Para o táxi com POB de 180, uma autonomia de 3 horas, alternando Fortaleza. Dois, confirma os dados. 180 a bordo, uma autonomia de 3 horas, alternando Fortaleza. 180 a bordo, altímetro no 020, táxi via Pátia, pode passando através do portão 612. Tá, passando 612, então 3662. Para o táxi, Oceania 6201, tem 103 a bordo, 3 horas e 40, alternando com Fint. 201, 103 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1986, bom voo. 1020 é o ajuste, Índia e Alfa no ponto de espera 118-62, Oceania 6201, muito boa noite. Fala, bom. Boa noite, no 889, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Boa noite, obrigado. Dois, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, chamará 8623, 6, 6, 6, 6. Positivo. Pela Pro, 3, 6. Mensagem do tráfego pode descer ao 6310. Coordenação com a equipe de solo, autorizado, chama para o táxi 6310. Chamada para o táxi, coordenação, grato. Pronto para cópia? Pronto, 8-9. Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da EL, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-2-3, coteja. 360 da EL, Leda Bridge, decola 10, curva direita, Upper Zulu 10, 208-5-1-2-3. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chama lá, obrigado. 147, livra direita, livra 1219. Livra direita, pós 1219, ou 6748. Boa noite, web 6748, livrou? Juliette 6748, boa noite, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6748. 071. Oceaner 6201, pronto no ponto de espera. Oceaner 6201, boa noite, observa a rolagem da Embraer da Azul, após ali, mantém 110. Faz a rolagem da Embraer da Azul, ali, mantém 10-6201. Oceano 3, 03, vamos continuar mudando a sua prova. Agora Duna 2000 autorizado. Show de bola, Duna 2000, muito obrigado, 6303. Decolou aos 49, sumo controle, frequência 1208. 208, 4071. O Oceané 6310, com POB de 1-40-330, Salvador. Adael. Azul 4071, contato radar, decola para Viracopos, após 2000, voe direto Leda, Leda Bridge, câmbio. Ok, após 2000, Leda, Leda Bridge, Azul 4071. Positivo, contato radar. Obrigado. 76748, observe o Oceaner saindo no táxi, após o mesmo, táxi via Juliette, portão número 8. Táxi via Juliette, portão número 8, observando o Oceaner, 6748. Salvador, muito boa noite, 604, combustível 370, Fortaleza. Pronto para a cópia no 604? Batista. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5130, coteja. Decola da 10, curva esquerda, perfil Momo, confirma a transição? Momo Frote. Momo Frote, gente. É, 1208, controle de saída, 530. Aerovia Perzulu 119, chama para pushback e sonamento. Correto, chamada no gate 2, obrigado.